6M14 e o 6259. 26614, Alberto. 2159. Setor norte. E não obtive resposta. Chame o centro agora em 12545, alternando 2685, para sua solicitação direto frote. 2545, confirma o secundário, senhor? 2685. 2685, obrigadão, senhor. Boa noite. Boa noite. Alô, bom, objeto 5836, decolado na sua escuta, coisa 2000. Jet 5836, contato radar, sobe e mantém nível de voo 330, vigilante. 330, 5836, boa, trabalho para todos. Tá correto, em prova. Então, 3662, corre. Prossiga. Natal autorizado 370, Pesolo 10, decolagem por pista 1010. Com curva esquerda, Pulcas de Par, CP 198-5174. Afirmativo, 370 para Natal, Alter Zulu 16, decolada 10, curva esquerda. Pulcas de Par, 198-5174, é o transponder, então 3662. Confirmando aí, Alter Zulu 10, chame pronto. Confirmando, Alter Zulu 10, confere. Obrigado, chão. Pushback acionamento azul 4071, está na posição 08. Posição 8, tem que aguardar um instante. Aguardando um instante. Salvador, boa noite, UAB 9747. Tem informação que isso aí está no portão 4. Autorização para o Galeão. Já Galeão, Mateus, V2, 59. Já Galeão, Mateus. Puxando aí, já tá ligado. Fala, Salvador, tá 3561, não pronto, soltar. Alterna com 3 horas e 45, 187 a bordo, 187. Tô 3852. Eu já autorizei o chalé à frente alinhar, se puder adiantar um pouquinho aí, que as aeronaves estavam aguardando lá, ainda não tá conseguindo entrar no portão aí pela sua posição, ok? Ok. Espera aí, Alinha, mantém autorizado. Linha 04, solo aos 46, direito 129, solo. Direito 129, solo. Linha 04? 16, 04? Afirmo. Gente, aguarde antes da Juliette 1604. Aguarde antes da Juliette 1604. O 6259 está autorizado a alinhar e decolar, vento 130 graus, 89. Autorizado a decolar, vento 5836, Centro Recife, em 12545, alternado 12685. 2545, brigada boa, até daqui a pouco. Até mais. Gente, autorizado ali, mantém 1-0. 6259, decola os 4-8, controle 19, decima 8. 6259. 7 aguarda devido ao tráfego puxando na 8, ok? Gente, aguardando aí a autorização, tá? 366. O 3858, quando pronto, livre decolar, vento 120 graus, 109. Gente, quando pronto vai iniciar o 3858, obrigado. Alô, Salvador, Oxenair 6327, para puxa, acionamento, posição 1-3. Na 1-3, aguarda o 6327, aguarde. Aguarda 6327. Alô, Salvador, boa noite, 3561, começando a Índia, pronto. Autorizado a Lema, T3561. A Lema, 3561. Boa noite, no 0-4. 04, portão 612, autorizado ingresso. Portão 612, 604, autorizado. Para o pátio azul 4071, são 123, 123 agora, 4 horas e 20, já está na Ribeirão Preto. O azul observa o tráfego da Gol que está estacionando no portão 612, após o Gol está livre até o ponto de espera 1-0, pátio Índia, 186 torre, 1014 o ajuste. Após o Gol no 612, livre táxi, pátio Índia, chama a torre, quando pronto, 1862, registrado 1014, azul 407. Ciente, aguarde. Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Mike, Juliette, Romeu, prossegue. Juliette Romeu, confirme altitude e o setor que afasta. Tem de aguardar o transporte. Salvador, está 3662. 3662, após o azul passar a retaguarda, está livre seu push. Após passar o azul na retaguarda, está autorizado o pushback de funcionamento, está 3662. Fala, Salvador. localização Maceió. Quem chama a taxa? Um ativo, Maceió, guarda-costas, 3150. É, teria uma previsão para o Oceania 327? Oceania 327 era o número 2 no setor. O tráfego do portão 7 já está iniciando aí, após o azul. Será o número 1 após o tráfego. Obrigado, gente. 3858. Turismo, boa frente. Mantenha a saída. Sete. Estadio. Magnete, Romeu 4. Bom local, foi do Axé até o farol da Barra, guia dos pés, 198 controle, a torre 118 meia dúzia, acione 0176. Boa linha de decolar, vento 120 graus, 109, 4071. Aí decola, 10, 1407. Dois a bordo na bata, chame 186 para conseguir. Portal 2 inicia o gol noite aqui no ar, está autorizado. Autorizado, 3-2-7, e a 327 pode estar na posição? Autorizado, acionamento da posição. Obrigado. Na 6259, chama Centro Recife, sequência no 251, alterno no 3325. Gente, Recife 251, alterno 3325. Oceanair 6259, boa noite. Boa noite. Salvador 9747. Pronto, cópia, 9747? Pronto, cópia. Galeão 360, Felício 50, Bidev, APNovembro 857, após conforme rota do plano. Decolagem da 10 direita, da El Leda Bidev, 119.8.5403. Copiada a rota após a Felício 50. Após Bidev, considere após Bidev, APNovembro 857, seguro, APZulu no meia, conforme o plano de voo. Poxa, então está autorizado 360 para o Galeão, da El Bidev, APNovembro 50, Bidev, APNovembro 857, seguro, APZulu no meia. 1198 é o controle e o transponto 5403, o 9747. Correto, 9747, confirme posição 4? Está no 4. Chame pronto. Vai chamar, obrigado. Nota 3662, Prado Tax 169 a bordo, 3 horas, alternando Fortaleza. 62, ciente, prossiga até através do portão 5, observe o gol puxando na posição 2. Ciente visual, autorizado através da 5, visual. Bravo, com Kutan 3662. Condo 077, stand by pushback. Condo 077, stand by for pushback, confirm Sarah Bafu. Pusher 6327, livre push, chame taxi. Livre push, eu chamo 6327, grato. 8. 19-8, obrigado, senhor. Controle Salvador, boa noite, Azul 4071, decolou, saída da El, cruza 1300 pés. Azul 4071, contato radar, sobe para nível de voo 360, vigilância. 360, vigilância, Azul 4071. Azul 52, cópia. Maceió autorizado 330, aprevista 58, decola no zero esquerda, Pucca, Zumbi, 1198, 5407. Mike Jet 13 ataques, ingresso e decolagem pista 17, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 graus. 18.6, torre no ponto 0, bom voo. Ok, que não vão, ponto 0, 18.6, então, 3.6. Ponto 0, boa noite, 8.9. Rumo 889, autorizado alinhar e decolar pistilo 0, vento 1 no 0 grau, 089. Alinha e decola pista 10, 889. 8 a bordo, 88. Gente, 88 a bordo, táxi via Pátio Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 0 no 4, bom voo, o Xané 6327. E aí, Pátio Índia e Alfa, chama torre no ponto de espera 6327, muito grato, bom trabalho. Condo 077, clear pushback and start up, come back right for taxi. Condo 077, clear to start the pushback, we'll call you back for taxi. Confirmar, está autorizado a decolagem, 889. Afirmo, autorizado a decolagem, o vento é de 110 com 08. Fora. Fora do solo 01, no controle 119.8. 119.80, grato, até o regresso, controle Mike Jorge Romeu. Muito boa noite, é o papá, papá, Mike Jorge Romeu, decolado da 97, nossa escuta. Mike Juliette Romeu, código 0176, mantém as condições visuais, você pode parar da barra. 0176, assinado modo Charlie, mantendo 500 pés. Vai ingressar na linha litoral e na escuta permanente do controle Romeu. Xenemia 313, desça para 2.000 pés, autorizada a final, pistão no zero. Para 2.000, autorizada a final, 6303. Câncer, autorizado, vai chamar para o táxi 974. Zero. Volo 889, decola 02, controle 119, decimal 8. 9, 8, bom trabalho. Obrigado, bom voo. 89, boa noite. Ou no 889, sabe para o 360, contato radar vigilância. 360, no 889. Do número 2 no setor, tem o 767 da Condor que já iniciou a sua esquerda no 11, vai aguardar a passagem do mesmo, ok? Ok. Salvador, boa noite, voo no 604, cliente da X-Ray, na escuta, coordenação 390, Fortaleza. Voo no 604, boa noite, Fortaleza, tem o 37 já aprovado, solicita o 39? Pode ser, o 39 seria melhor, se possível. Copia o 37? Eu copio, mas o 39 é o ideal. Ah, ok, sim, só um minutinho para a recoordenação. Obrigado. Sossega. Tá em Piatã, senhor. Será que é autorizado o ingresso na Avenida Paralela, mantendo 500 pés após o Parque de Pitossu? Ainda não, aguarde. Vai manter espera no, na linha do litoral, aguardando para ingresso na Paralela, Mike Jackson Mel. A 3662, decola 05, controle 119, decimal 8. 198, uma boa noite, tá 3662. Boa noite, Momo. Patrulha de Salvador, boa, tá 3662, Cucas e Par, cruza 1500 pés. Tá 3662, contato radar, sabe para o 370, serviço de vigilância. Confirme a mensagem para o 3662. Subir e manter o 370 vigilância. Sobe e mantém 370 vigilância, tá 3662. Alguma chance, senhor, de voar Jamo direto? Voe Jamo. Jamo, 3662 agradece, obrigado. Salvador, boa, 3605-01-60 para o 1506. Tá 3305, identifique, desça para o 050, chegada à malha. O Objeto 9747, táxi via Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, 1014 no ajuste, tem um bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 10, 118.6, obrigado, bom trabalho. Condor 077, taxi approved via Mayapron, taxiway India and Alpha to hold point runway 10, direct call Salvador Tower 118.6, the QNH now is 1014. Salvador, boa, 3662, tower frequency 118.6 and QNH 1014. 8-6-6-3-2-7. 3152, após a passagem do 767, inicia no 9, chama pronto para o táxi. Após a passagem do 767, chama para o táxi. Web 9747, mantém a espera da 10. Subjet 9747, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Chené 6313, pista livre autorizado pouso, 110 graus, 10 nós. Autorizado pouso na 110, 63, 13. 7, muito grato. Roger, 274, have a nice trip, sir. Thank you, conduzir 77. O controle de copião, blá na direção, não? Tá escuta. Autorização sobrevoo, Autorizado. Autorizado, grato, Romeu. Salvador, tá 3662, alguma possibilidade de coordenação voar de parte? Até umas informações da direita aqui da rota. Se eu conseguir contato via telefone com o centro, posso até autorizar, aguarde um momento. A princípio, então, curva esquerda, senhor, desvios aqui, informações aqui do lado direito, sobre o mar. Não faço desvio. Desvio à esquerda, aguardando instruções, tá 3662, obrigado. Vou zipar 3662. Zipar 3662, agradece. Obrigado, senhor. Chamou? 1-889, chama Centro Recife, 1251, alternado no 3325. 251-3325, bom trabalho, 1-889. Até mais. Chinês 6313, no solo 10, de braço direito, 121, décimo 9. Direita, 129, o 63, mas... Epa, Salvador. O Chinês 6327, solicito nível final 180, quando possível, pro de Ilhéus. Gente, nível 180 autorizado, o Chinês 6327. 180, autorizado, 6327, muito grato. 3662 da TAM, chama Centro Recife. Frequência 2545, o alternado 2685. 2545, alternado 2685, TAM 3662. Fernando Aracaju. Copiado, autorizado, prosseguindo táxi via Taxi Juliette, parte principal, Índia. No ponto de temperatura, rumo no 8 decimal 612. Via Juliette, parte principal, Índia, no ponto de espera 18 decimal 612, a sua retorna 3152. 310. Lá na bandeira, entra no mesmo senhor, quando o senhor tem o serviço. Chinês 6313, só confirmando a desconsideração de seus menores, irá manter a posição aguardando para ingresso no pátio principal, antes da Juliette. Afirmativo, só aguarda antes da Juliette, 6303. O objeto 9747 decola 12, controle 19, decimal 8. 7198, seu 9747. Controle de Salvador, boa noite, web 9747. Controle de Salvador, web 9747, solicito.